3x7. Para o táxi azul 41181116, a bordo 3:19, atendendo o Ribeirão Preto. Azul 41118, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera pista no zero. No ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, 10, bom voo. No 0, 10, via Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, 18, 6, torre azul 41118, obrigado, bom trabalho. Não, 6327 está presente, está autorizado, Leda. Direto, Leda, 6327. Autorizado decolagem, cabeceira 35, uma centena, 15 nós. Após a decolagem, deixe direito 1000 pés, ok? Até ter contato com o controle. Gol 754, decolado aos 15, chame o controle, Salvador 119.8. 19.8. Controle Salvador, gol 754. Gol 754. Gol 754, a senha transponder 5504, modo normal, subindo ao 390, saída Pucajá, Maracajó. 5504, Puca. É, confirme Pucas de Barro, Maracajó. Confirme pro 754, foi atualizado Pucas de Barro. São Pucas de Barro. Certo. Gol na 754, agora sim está sob contato radar, sob a nível de voo 390, na saída Pucajamos e Paro. Seria 390, Pucajamos e Paro, 754. Zulu 9, meu torre. Proceda, senhor. Acione normal do transponder, 5076, chame o controle em 198. 5076, acionado 198, não lembra. Muito boa tarde, azul 4118, ponto espera pronto. 4118, está autorizado alinhar e decolada 10, vento 100 graus, 132. Decola, pessoal, azul 4. 119, quando possível, seu estimado de pouso e mantenha-se atento à área restrita de Camaçari, é com o 19. Gentileza. Senhor, mantenha-se atento à área restrita de Camaçari. Novembro. Atendeu 9055, tá estimando para o 55 dessa. Gente, pouso aos 1855 Zulu. Controle. Escuta. O Centro Recife solicita que o senhor retorne ao transponder 5117, modo normal. É que nós recebemos dois planos de voo aqui, senhor. Gente, retornando para 5117, 1754. Dia de 5729 já estabilizado. Afirmativo. Completa final, torre 18, decimal meia dúzia. 18, meia dúzia. O Xener 6327, controle. Prossiga 6327. Tem como confirmar pro ideal para Ilhéus? Ah, pro ideal 227, magnética. Quente. Autorizada a mesma flor? Autorizada presente, o Xander 6327. Ok, direto Ilhéus 6327. 5 Delta, nenhum tráfego conhecido a reportar CC por frequência livre. Da 3155, chame em Recife. 1251, alternando no 33.25. 251-3325, tá 3155, obrigado, boa tarde. Gol 925, tá livre de restrição à frente, desce para 2.000 pés, ajuste 1.010, livre LS, aponto estabilizado. É, 2.000 pés, 1.010, 1.090, reportarei estabilizado, Gol 925. 50. Tá livre o pouso para o Webjet 579. O Azul 4118, decolado aos 19, chame 119.8. 6198, boa, 4118. Alfa, seu ponto, perdão, 10, lá, 218, dúzia, muito boa tarde. 1118, muito boa tarde, está sob contato radar, sobre o 360 do presidente, voa Leda, após Leda Bridge. 360, voando Leda após Bridge, azul 4118. Salvador, boa tarde, 3217 da Terra, informação X-Ray no 1-1. São 3217, confins 360, informação Yankee agora, copia o TAM 3217. Afirmativo, prossegue. Autorizado confins nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El Leda, após posição Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, quando intercepta uppers do 1-6 e segue como rota do plano de voo. Controle em 1-1-9.8 e aciona 5133 no transponder. Autorizado 360 confins da El Leda, após a posição Bridge, uppers do 1-6. Decola da 1-0, curva direita, 098 controle, 5133, transponder, 3217. Protejamento correto, estamos pronto, pushback, acionamento, posição 1-1, são 3217. Afirmativo, vai chamar, são 3217. 729, solo aos 21, libera a direita. Quem chame, solo 121, decimal 9. Direito, 219. Gentileza, prepare a Dael Leda Bridge, aguardando. Ok, da El Leda Bridge, aguarda. Na escuta. Solo S-529, livrou na Delta. Objeto 5729, boa tarde, taxa via Alfa Índia para o 01. Alfa Índia 01. Mobilizado, Gol 925. Gol 925, complete o nosso metrô Renault 8, decimal 612. 1862, Gol 925. No perfil da saída da El Leda, após posição Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, quando intercepta o pêndulo 1-6 e segue como rota do plano de voo. Controle em 1-9.8 e aciona 5135 no transponder. 360 São Paulo com R, pista 10, curva direita da El Leda, após Bridge, pêndulo 1-6, conforme plano, 19.8, 5135, Gol 399. 5135 no transponder, confirme o portão? Posição 3, transponder 5135. Gente, no 03, chame pronto para o inspecionamento, Gol 1399. 99. Passando externo, baixar de checado, boa tarde. 925, ciente, livre pouso, vento 100 graus, 13 nós. Livre pouso, pistola 0, Gol 925. 785, decolado aos 23, chame 119.8. 119.8, boa tarde. 075, acena identificação, chegada a Mari, desce ao 050. Controle Salvador, muito boa tarde, ao 35488. 35488, acena identificação, me apresente voo Duna, desce a 3 mil pés, o ajuste 1010. Duna, com 1010, descendo a 2 mil pés, 5488. 3 mil, o 5488, confirme, o senhor pode incrementar a velocidade agora na descida? Afirma, até 5 milhas de Duna a gente pode manter 240. Gente, o 5488 está autorizado, vai seguir como número 1 na aproximação para o de Duna. 75488. Uno 648, acena identificação, chegada a Mari, desce ao 060, redução 2509. Tango Lima, Vitor Delta, boa tarde, confirmando corredor forte até 20 milhas. Então, chegada Bonf, desce ao 070, confirma indicada. Do corredor forte até 20 milhas, decolagem da 107 com curva esquerda após. Restrito a 1 mil pés até a liberação do controle até o nível 055, como solicitado. Controle em 119 decimal 8 e aciona 0135 no transponder, Lima, Vitor Delta. Level 360. By now, fly heading Leda intersection, then fly Bidev. Climber 360 will fly Leda Bidev, go 1785. Para acionamento, taxa de decolagem com a torre agora em 1 no 8 decimal 6, dúzia, o ajuste no 0 1 no 0, bom voo, Lima, Vitor Delta. A bordo no pátio 4, confirmando inicialmente vai toque arremetida na Praia do Forte, corrigindo, vai seguir para o corredor forte para ser November, Juliette Delta e após Barreiras, corrigindo Valença, ou prossegue para o Axé e após para o corredor forte. Gente, para informação de tráfego, tem aeronave sentido oposto, 12 horas. 34 milhas no nível 055 no rumo norte, um Papa Alfa 3 Zona em transporte de inferno. Tá certo, 3145. O Eco do November controle. O controle em 119 decimal 8 e aciona 0115 no transponder, o India November Alfa. Do nível de voo 180 para o 070, um Airbus 319 da TAM. Vento correto, para acionamento, táxi de decolagem agora com a torre em 1 no 8 decimal 6, dúzia, o ajuste no 0 1 no 0, bom voo, Inter November Alfa. Aproximação. 925, livrou Foxtrot, agora táxi Alfa. Voo 1925, boa tarde, táxi Alfa, reporta antes, o táxi foi Juliette para ingresso. Antes da Juliette para ingresso, voo 1925. Alternando na 33, decimal 25. 25, 1, 3, 3, 2, 5, azul 4, 1, 1, 8, boa. Voo 925, prossegue a critério via Juliette ou Índia para 02. Ok, Juliette ou Índia para 02, 1925. Coordene com a equipe de solo após o parqueamento do Boeing da companhia no 02, autorizado para o estacionamento no 03, chame táxi. Estacionamento, corrigindo, livre táxi, informe para ingresso, pista 17. Desce para 2000 pés, ajuste 1-0-1-0, está livre ILS, repórter estabilizado. Descendo para 2000, repórter estabilizado, ILS 5488. 1075, descida para 3000 pés, ajuste 1-0-1-0, redução 2109. 2109, 1011 para 3000 pés, 1075. Ajuste é 1010 para o 075, né? Afirmativo, ajuste 1010. Entendi, obrigado. 1785, chama Recife, 1251, alternando no 3325. Go 1785, we'll call Recife Center, go 125.1, 133.25. Try. 1648, desce para 5000 pés, o ajuste 1010. 3145 vai descer a 6000 pés, ajuste 1010, redução 2109. Juliette via corredores no 1500 pés, ajuste 1010, reporte através de Paripe, confirme seu POB. ...07, confirmando. No novembro, chame Recife para serviço de informação e alerta, frequências 12545, alternando 126.85. O 1648, livre da restrição, etapa desce para 4000 pés, ajuste 1090. Livre da restrição, descendo para 4000, ajustado 1010 na 648. 3145, 3145. Agora chega 3145. Para 5000 pés, ajustado 1010, reduza 2109. 5010, reduzido para 2010, para 3145. 1075, vetor para o sequenciamento, mantenha presente para o limite ao lock. Gente, mantendo presente para o limite ao lock, 1075. 1075, informa o tráfego 12 horas, 10 horas. Correção, 12 horas, 10 milhas rumo nordeste, levando agora o 5000 para 2000 pés, uma Fotang 72 da Trip, receptando o localizador. Bom, o PC vai high speed então, 250 nós até o extremo, vai manter a proa então, o limite ao lock tem o mesmo no esquerdo. O TAN 3145, vetor radar para o sequenciamento, curva direita proa 240, limite ao lock. Direita 240, limitado pelo lock, TAN 3145. 5266, controle. 219. 9 da Trip. Está autorizado Vitória da Conquista nível 200. Decola da 10, saída Goleval direto. Após decolagem direita. 5151 ao transponder e 119.8 ao controle. Positivo, autorizado nível 200 para a Vitória da Conquista. Subida agora, transição em Val, curva direita após DCT. O controle 109.8, transponder 5151, Trip 5219. O desenho correto, chama para push. Chama. Vitor Delta, prossiga. Vitor Delta, para acionamento Itaque 118.6. O gol no 399 para o táxi tem 133.133 a bordo, 4 horas e 36 minutos, alterna galhão. 2.000 pés, ajuste no 090. 2.000 pés, 1.010, 0075. O gol no 648, descida para 3.000 pés, ajustado no 090. 3.000 pés, ajustado no 090, no 648. 3.145, desce para 4.000 pés, ajuste no 090. Para 4.000, no 090, 3.145. Bom, no 648, Vitor Radar para o sequenciamento, mantenha presente para o limite ao lock. Já limitado, já estabilizado no lock, 5488. 5488, completo final, torre no 8, decimal meia dúzia. 86, até daqui a pouco, 5488. Boa, no 075, completa direita para o 070. 070, direita, no 075. O gol no 648 é para manter a proa? Bom, no 648, mantenha a proa, limite ao lock. Mantendo a proa, limite ao lock, no 648. Aciona identificação, chegada Mari, desce ao 070. Aciona identificação, Mari 070. Vitor Delta autorizado, ingresso e forma pronto, pistão no 7. É 314. Tem 139 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Salvador. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, altimetria 1.010. Juliette Alfa 118.6 no ponto de espera, 1.010 agora. É 314. Bono 648, direita 060 para interceptar o localizador. Direita 060 para interceptar o localizador, no 648. Pode descer para 2000 no 648? Do 2000 pés com o 648, apenas para informação, traficando 11 horas agora, meia dúzia milhas, rumo nordeste, mantém 1500 pés, do tipo um Papa Alfa 32. Positivo, autorizado descer para 2000 pés, ajustado 1010, no 648. Afirme autorizado, final ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray da 1 no zero, reporte estabilizado no localizador, o gol no 648. É 3145, desce para 3.000 pés, o QNH 1 no zero, no zero. Para 3.000 no zero, no zero, 3145. Estabilizando o localizador, no 075. Gol no 075, chame torre 1 no 8, decimal 6. 86, obrigado, boa. Salvador, boa tarde, Bono 075, passa Duna, trem, aí de stand-by. 075, reporte externo, baixado travado, vento 100 graus, 129, ajuste no 0, 1010. 1010, vai acusar no externo, tem baixado travado, no 075. Cola. Tarde, gol no 399, contato radar, suba para o nível 360, cruzar 2.000 pés, autorizado por Edileda. Centro para 2.000, Leda, gol no 399. Gol no 648, autorizado, curva à direita para o 080, para interceptar o localizador. Para o 080, para interceptar o localizador, gol no 648. 3145, esquerda para o 180, limite localizador. esquerda 180, revisado pela localização 3145. 5266, reduza para 220, nós. Reduzindo 220, 5266. Guardião 07, informe pronto para iniciar a decolagem. Ativo, chame no ponto de espera pronto para iniciar a decolagem com Pro Nordeste para sobrevoo do pedágio. Boa tarde. 63, 14, ponto de espera. 63, boa tarde, mantém um ponto de espera. Embaixada travada, 075. 075, aguarde para. Aguarde estação de pouso, 100 graus, 109. Sente. Lima Vitor Delta, livre, iniciar decolagem, pistão no 7, 100 graus, 129. Lima 5266, vetoração para sequenciamento, manter presente pro limite localizador, desça para 3.000 pés, QNH 10, 10. Mantendo a pro, limite ao lock, desce para 3.000. 0090, 3, 2, 6, 6. Corro 648, prisão em LSX, 1, 0. 648, chame Torre Salvador e 1, 8, decimal, 6. 1, 8, decimal, 6, 1, 6, 4, 8. Solo, tripe 5488. Solo, tá ingressando na... 5488, Alfa Kilo, parte 3. Autorizado Alfa Kilo, parte 3, o tripe 5488. Guarda, reporte passando marcador externo, vento 100 graus, 129. Eu vou entrar no externo, no 648. Lima Vitor Delta, decolado aos 40, mantenha a perna corrigindo, mantenha o setor, aguarde para o cruzamento do campo. Que setor? Pode tomar pro do corredor? Mantenha o setor sul do aeródromo, aguarde para o cruzamento do campo. Vitor Delta, vai manter. Mantém 1.000 pés? Positivo, restrito 1 no 1.000 pés. Negativo, é Valença. A passagem do tráfego na curtíssima. Passagem na curta, Lima, tem 63, 266, desce para 2.000 pés, 5266. Correr direita para 070 para interceptar sinal ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Direita 070 para interceptar, reportará o 5266. Azul 4206, boa tarde, Sani. Identificação de serviço chegada a Mari para o nível 060, QNH 1010. O gol no 648, passou externo, passado travado. Gente, aguarde pista livre no 648. Vai dar pista livre no 648. Vamos 075, solo aos 42, 121, decimal 9. 219, obrigado, boa. Índia Juliette, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. 86, grato, boa tarde. Boa. 7 pro 612. Alfa Juliette pro 612, 1075. Salvador, boa tarde, Papatango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, mantenha a rotatória, aguarde para prosseguir final da pista no 7. Rotatória, aguardará, Vitor Índia Juliette. Guardião 07, fora do solo. Guardião 07, mantenha a minha frequência, aguarde transferência e comunicações. 07. 395, desça via para 2.000 pés, QNH 1010. Descendo via para 2.000, 1090, ajuste.